Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá, seja bem-vindo à primavera. Esta é, porventura, a primavera mais conhecida, a primavera das quatro estações de António Vivaldi. Composta a inícios do século XVIII, é a obra mais conhecida deste compositor e violinista, nascido em 1678, e uma das obras mais populares da chamada música clássica. São quatro concertos das várias centenas de concertos que são atribuídos a Vivaldi. Estes quatro são para violino e orquestra. Começando na primavera, cada um leva-nos a viver as sensações de uma das quatro estações do ano. O chilrear dos pássaros, o som dos riachos, o calor tórrido do verão, o baile das vindimas do outono, a chuva, o frio, a neve e o gelo do inverno. A popularidade da música de Vivaldi rapidamente o tornou famoso em países como a França, na altura muito fechada nos seus valores nacionais. Uma ilustração dessa popularidade pode ser uma obra de Michel Corrette, compositor francês contemporâneo de Vivaldi. O seu moteto Laudate Dominum de Schellis foi composto a partir de A Primavera de Vivaldi. Vivaldi não foi o único compositor a celebrar a primavera. Quando queremos ilustrar esta ideia, a dificuldade está em escolher algumas obras, não sendo possível apresentá-las todas. Seja então Debussy que, em finais do século XIX, compôs Primavera, uma obra que conheceu um percurso sinuoso até acabar como uma suíte sinfónica em dois andamentos para orquestra e piano a quatro mãos. Debussy não quis, e disse-o, não quis uma primavera descritiva como a de Vivaldi, não descritiva, mas humana. Em palavras suas, quis, cito, exprimir o lento e laborioso nascimento dos seres e as coisas na natureza, o seu florescimento gradual e, finalmente, a alegria de nascer numa nova vida. num estilo diferente de qualquer dos anteriores. No século XX, o argentino Astor Piazzolla criou quatro estações portenhas. Portenho refere-se à cidade de Buenos Aires. É um conjunto de composições escritas entre 1965 e 1970. Portanto, trata-se mais de composições separadas do que de uma suite. Mas o próprio Piazzolla interpretou-as em conjunto várias vezes. Digamos que é uma suite com quatro andamentos para violino, guitarra elétrica, piano, baixo e bandoneon. O bandoneon é um instrumento semelhante a uma concertina em que Piazzolla é mestre. A primavera soa assim. Não faltam por aí transcrições desta suíte de Piazzolla. Ouçamos um pouco desta primavera transcrita para a harpa. De uma versão para orquestra. E ainda Piazzolla em instrumentos da época de Vivaldi, da época barroca. Entre 1799 e 1801, Haydn compôs uma das suas obras-primas, uma oratória a que deu o título As Estações. A obra está dividida em quatro secções que representam as quatro estações do ano, começando na primavera. Os solistas encarnam camponeses que vivem o desenvolvimento das quatro estações. As Estações de Haydn alia escrita erudita e temas populares, canções tradicionais, coro de pastores e de fiandeiras. Propõe uma conhecida ária que canta e assobia o trabalhador da primavera. recupera um tema do segundo andamento da Sinfonia número 94 de Haydn, conhecida por A Surpresa. Em plena primavera de 1913, a 29 de maio, aconteceu aquela que é talvez a mais famosa estreia de sempre de um espetáculo. Refiro-me ao bailado A Sagração da Primavera, de Stravinsky. Dentro do teatro onde a peça estreou, houve insultos, bofetadas, socos e pontapés entre os que apoiavam o espetáculo e os que se sentiam ultrajados por ele. Mais do que pela música, mas também por ela, a Barra Funda terá sido motivada pela encenação. A polícia teve de intervir no final da primeira parte para o bailado prosseguir dentro de alguma normalidade. O ambiente da sagração é a Rússia arcaica. Retrata um ritual em que uma jovem dança até à morte para ganhar os favores do deus da primavera. É uma obra de êxtase selvagem, de poderosos ritmos primitivos. Divide-se em duas partes, a adoração da terra e o grande sacrifício. Ambas começam calmamente e acabam num pulsar violento. No misterioso prelúdio da primeira parte, antes da cortina levantar, escutamos um solo de fagote no registro agudo. É o momento que antecede uma nova gestação, uma nova vida. Seguem-se uma dança das donzelas, um jogo do rapto, a simulação do rapto das donzelas e danças de roda primaveris. A primeira parte termina com a dança da terra, um formigueiro de sons, fragmentos de fanfarras crispadas, trajetos em transe. A música de Stravinsky tem sido bastante apetecida pelos músicos de jazz. Dou como exemplo uma versão da Sagração por The Bad Plus, um trio de jazz com repertório rock heavy. O final da Dança da Terra, que acabamos de ouvir há pouco, soa assim. Hoje, a Sagração da Primavera é considerada um monumento inultrapassável. Embora as suas dissonâncias extremas e os seus ritmos e acentuações métricas irregulares e a sua energia selvagem continuem a provocar-nos uma sensação exultante de novidade, de ruptura e de descoberta de novos continentes. A segunda parte termina com a eleita para o sacrifício a dançar até à morte. Os metais tocam com as campânulas erguidas, projetando as notas agudas. Thank you. Para acalmar um pouco, recuamos uns séculos até Beethoven. Das sonatas para violino e piano deste compositor, a quinta é conhecida pelo título de A Primavera. Ainda que Beethoven nada tenha a ver com este título, ele exprime bem o sentimento dominante na obra. Dos quatro andamentos, o primeiro, um alegro, é muito lírico e luminoso. Abre com uma melodia de violino radiante, repetida pelo piano. Perdoe-me o pecado de interromper Beethoven. Às vezes, o tempo exige sacrilégios assim, de que espero ser redimido com um poema de Sofia Andersen. Promessa. És tu a primavera que eu esperava, a vida multiplicada e brilhante, em que é pleno e perfeito cada instante. Promessa é cantado na ópera Saga do compositor Jorge Salgueiro, juntamente com um outro também de Sofia, o poema Pudesse Eu. És tu a primavera que eu esperava, a vida multiplicada e brilhante, ai que é pleno e perfeito, ai que é pleno. Em meados do século XX, Jacques Brel, que dispensa apresentações, cantava assim a primavera e os amantes e Paris. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps au printemps. Pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeau d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver. C'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, au printemps. Termino este classicamente com uma canção do cantautor francês Michel Fugain e o grupo Big Bazaar, por ele criado. Com a primavera, celebram a vida, a felicidade. A este episódio deixo ligações para ouvir as obras que nele refiro. Pode ler um resumo deste episódio e dos anteriores em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços. Classicamente, um divertimento de António Gomes.